Eu tô pra ver um de nós sucumbir nessa p... Então corra, que é dia de caça pra quem vive o machomô. Rap sujo, underground, independente do que ocorra. Com a caneta no dente, a mente saindo das masmorras. E eu vim de lá com a gingada roça, no mosca. Vale do Paraíba, 012, é só os maloca. Com os versos picadilhas, referência de mocota. Rap é compromisso, é como homicídio, o que destroça. Na mosca acaba com a responsa, pendrive com a vida guardado no bolso. Rap nunca cansa, seguindo a mexendo a intenção de abrir portas. Com a ponta da lança, fechado com Jorge lá da Capadócia. Ideia torta não me alcança, parça, não gasta. Nem vem querer pagar de louco, essa é a tribo rasta. Ideia quente é só pipoco, basta. Tá pela ordem, é tudo nosso, faço o que posso, dá uns dois e passa. E se tiver ao seu alcance, faça. Cola na banca e não arrasta, não tem meio termo na porra do rap. Leque, faz pelo certo que eu faço valer todo o verso da track. Pelo hip hop, pela rataria, pelo skateboard, pela correria. Moleque do corre, não só meio dia, não corre da soltada Dona Maria. É os bichos soltos, é os verde puro, minha parte louca. Stack no muro, sujeira braba, feras molecada, tão subindo escada, dominando o mundo. Os versos é raro, tô hackeado, é raro humano, humano este. Tô de chavando uma rima rara, hermetizada, essa porra é o teste. É o rap, eu sou hip na roça, rap que chega e destroça. Canta, garganta, regaça, na busca do que é da minha posse. E o show se protege meus parça, botando dois pés nessa porta. Fazendo fumaça na praça, mensagem pra quem assim gosta. Meu rap na net de graça. Você quer refrão, mano? Mas pá que eu... Sei não, hein? Somente o que me cabe aqui. Atravesso o vale. Já que mandou trazer a chave. Beat bate grave. Rap sem massagem. Aviso freiteira que o refrão é underground. Só o que me cabe aqui. Atravesso o vale. Já que mandou trazer a chave. Beat bate grave. Rap sem massagem. Aviso freiteira que o refrão é underground. Ra! Underground shit. Rasgar tua roupa, mas a vontade é muita e a coragem é pouca. Me deu vontade de fazer mandinga, promessa pra você, mulher.